agora é o Tchubirabiron. Vai fazer mãe. Vai fazer mãe. Vem comigo. Olha pra frente, pra frente. Segura a cabeça, Tchubirabiron. Olha pra frente, pra frente. Segura a cabeça, Tchubirabiron. Bora subir. Olha pra frente, pra frente. Segura a cabeça, Tchubirabiron. Tchubirabiron, yeah. Olha pra frente, pra frente. Segura a cabeça, Tchubirabiron. No swing. E disse dancinha legal, todo mundo vai fazer. Eu desse carnaval, eu sei que vai perder. Você quer, tome aí, swingueira pra mexer. Você quer, tome aí, swingueira pra mexer. Vou pegar na cabeça e vai. Pra frente, pra frente, vai! Vou na cabeça, Tchubirabiron. Tchubirabiron, yeah. Olha pra frente, segura a cabeça, Tchubirabiron. Eu sei que você quer, mãe, vai. Eu sei que você quer, sei que você tá querendo. Eu sei que você quer, sei que você tá querendo. Sei que você quer, sei que você está querendo. Sei que você quer, sei que você tá querendo. Pega na cintura e vai. Pra frente, segura a cabeça, Tchubirabiron. Tchubirabiron, vai. Pra frente, segura a cabeça, Tchubirabiron. Para o swing pra galera, parado. Tchubirabiron. Sucesso. Vem comigo. Vai, vai. Olha pra frente, segura. Tchubirabiron, Tchubirabiron, yeah. Pra frente, segura a cabeça, Tchubirabiron. Eu sei, mãe, ah, eu sei que você quer, sei que você tá querendo, hein, mãe? Eu sei que você quer, sei que você tá querendo. Fazer, sei que você quer, sei que você está querendo. Fazer, sei que você quer, sei que você tá querendo. Fazer, vou pegar na cabeça e vai pra frente, show. Olha a cintura, cabeça, Tchubirabiron. Tchubirabiron, yeah. Pra frente, segura a cabeça, Tchubirabiron. Tá gostoso? Olha pra frente, segura a cabeça, Tchubirabiron. Tchubirabiron, yeah. Pra frente, segura a cabeça, Tchubirabiron. Oh, yeah. Yeah.